voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. De volta, e a gente está falando aqui sobre a reforma da Previdência. Já falamos sobre as muitas perdas que a reforma apresenta, mas para não ficarmos amargando isso, né, vamos trazer a crítica em poesia, que eu acho que dá uma amenizada. É, como a gente já falou em outros programas, a cultura consegue fazer isso, né, de dar leveza a temas tão tensos quanto esse. Pois é, porque esse assunto, além de tenso, ele é ácido, né? Porque a gente é que vai pagar o pato no final das contas. E aí, quem está com essa missão hoje é Dani Bento, de trazer essa mensagem para a gente. Olá, gente, bom dia. Alegria de novo estar aqui com vocês, debatendo o tema Reforma da Previdência. Esse é um tema que muito presente, muito pertinente, sobretudo para nós mulheres. Essa reforma, a gente já tem discutido que ela é uma reforma machista, ela é uma reforma misógina, porque ela atinge mais diretamente as mulheres do que os homens. Se a gente perceber, a idade mínima de aposentadoria, ela mudou para as mulheres, mas ela não mudou para os homens. Aquilo que a gente considera o tempo de contribuição foi igual, mas por todas as questões que nós temos histórica de negação dos direitos das mulheres, essa reforma ela atinge diretamente a nós mulheres com muito mais força, com muito mais brutalidade do que os homens. Vai atingir toda a classe trabalhadora. Por isso é importante que a gente entenda que a reforma da Previdência não é boa nem para Maria, nem para José. Mas, sobretudo, Maria sofrerá mais duro impacto nessa reforma. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, onde as mulheres têm muito mais difícil de acumular os registros de trabalho, dos seus tempos de trabalho. Nós temos algumas categorias, inclusive as empregadas domésticas, que têm extrema dificuldade de comprovar o tempo de trabalho, porque ou trabalham na clandestinidade, trabalham sem reconhecimento e começam a trabalhar, portanto, muito cedo. Nós podemos perceber as mulheres que trabalham como empregadas domésticas, via de regra, começam a ocupar esses espaços nos 12, 13, 14 anos, mas em compensação elas não têm a comprovação desse tempo. Então a gente não pode considerar isso como uma medida que vem para favorecer homens e mulheres, para equiparar, como está sendo discutido, que confundindo a equidade de gênero que nós brigamos na sociedade por igualdade de gênero, porque tem aí uma lacuna muito, muito grande. Você não pode tratar diferente como iguais no campo do direito. Aqueles a quem os direitos são mais negados, você precisa considerar essas diferenças para você poder equiparar. Então, o que o governo está fazendo realmente é uma piada de mau gosto, numa forma nem subjetiva, podemos dizer, que é de tentar desqualificar o debate da luta das mulheres quando reivindica a equidade de gênero na nossa sociedade. Então, a gente precisa ter isso muito claro. As mulheres têm mais dificuldade também de ascender ao mercado de trabalho por conta justamente da maternidade. A gente tem uma dificuldade porque entre contratar um homem e uma mulher, o homem tem prioridade porque ele não tem a questão da maternidade, a licença maternidade, que nos é negado o direito à maternidade, embora seja incentivado. Dentro da lógica patriarcal, você só é mulher se você for mãe, se você parir. Mas do ponto de vista do direito trabalhista, isso nos é negado. Inclusive, defendido por esse governo que aí está, de que nós mulheres é justificado que a gente ganhe menos por conta de que nós temos a maternidade. 47,3% das mulheres não vão se aposentar, contra 30% dos homens. Uma diferença enorme que comprova que nós, as mulheres, sofreremos mais e que, portanto, essa medida ela é antes de desumana com toda a classe trabalhadora, mas ela é ainda mais perversa com as mulheres. E aí a gente precisa entender que nós, homens e mulheres de bem na nossa sociedade, precisamos escolher um lado, e é o nosso lado, é o lado da classe trabalhadora. Nós, as mulheres, temos sido mais incisivas em debater e discutir e provocar, em anunciar e denunciar que essa reforma não é boa, porque nós vamos ser atingidos mais diretamente, mas todo trabalhador, toda trabalhadora vai ser atingida e que, portanto, nós precisamos ficar do nosso lado, o lado da classe trabalhadora. E aí a gente sempre tem usado a poesia para refletir de que lado é que a gente está, de como é que a gente enfrenta essa realidade com a arte. E aí eu fiz um versinho que vou aqui partilhar com vocês, que acho que cabe aqui para a nossa manhã, para a gente fechar esse versinho. São apenas 3 estrofes, mas que eu digo assim: às vezes eu me pergunto por que tudo tem 2 lados. Alguns até se completam. O que mata é o lado errado. E a gente que segue o certo leva o nome de amostrado. Quando a causa não é justa, não tem lado pessoal. Inda que doa na carne, nego o lado do mal. Não me somo e não cultivo em solo raso e banal. Vale-me sempre a ética e não a mente enquadrada. Eu tenho minhas bandeiras, a elas luto aliada. Se acham que é vaidade, eu chamo mente ampliada. Então, bom dia. Vamos escolher o lado da classe trabalhadora. Vamos escolher o lado da luta contra a reforma da Previdência, a luta pela nossa unificação de campo e cidade, e existir e resistir a esse governo que nos massacra, unir e nos resistir, e que a arte possa sempre apontar o caminho da existência e da resistência no semiárido brasileiro. Um axé e até a próxima. Como sempre, Dani Bento tem trazido contribuições incríveis aqui, uma reflexão bacana sobre todos os temas que a gente tem trazido toda semana aqui no Voz do Campo e da Cidade. E essa poesia de resistência dela tem nos ajudado a caminhar e caminhar mais leve, caminhar sabendo que a gente precisa esperançar. Lembrando que você pode conhecer mais do trabalho de Dani Bento no Instagram. Segue ela, @daniela.poesiaeprosa. Em tempos como que vivemos, a última coisa que devemos fazer é nos calar, né, Fernanda? E por falar em calar, vamos recordar a composição de Chico Buarque, que foi feita durante o período da ditadura militar, mas ela ainda é bem atual. Pois é, mas vamos ouvir a canção Cálice na interpretação explosiva da baiana Pitty. Thank you. esse cálice, ai, afasta de mim esse cálice, ai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice, nem seja a vida um fato consumado, cálice, quero inventar o meu próprio pecado, cálice, quero morrer do meu próprio veneno, cálice, quero perder de vez tua cabeça, cálice, minha cabeça perder teu juízo, cálice, quero cheirar fumaça de óleo diesel, embriagar até que alguém me esqueça. Hoje o tema do programa foi bem denso, mas esperamos que você tenha esclarecido suas dúvidas sobre a reforma da Previdência. Ou que pelo menos o assunto tenha despertado seu interesse em saber mais sobre o tema, né? Eu te aconselho a saber mesmo, isso é bem importante. É, não dá pra ficar por fora do tema da reforma da Previdência, afinal ele afeta todo mundo. Nosso programa chegou ao fim, muito obrigada pela sua companhia. E não esquece que quarta-feira que vem temos encontro marcado ao meio-dia aqui na Freicaneca. Quer nos ajudar a montar o Vozes do Campo e da Cidade? Mande sua sugestão ou crítica para o e-mail vozesdocampoedacidade@gmail.com. O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA. Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.